370, boa noite. A sua identificação. Desça para 2000 pés, QNH 1005, vai direto Duna. Dan 3, 152, para pouco. 3152, decolagem autorizada no 0, vento 130 graus, 03. Decolagem 10, Dan 3, 152. Decolou 19, controle 1208. 208, boa noite, 3152. Boa noite, vou 1994, 577 para Maceió. No 994, boa noite, autorizado Maceió 350, Peruísque 58. Decola da 1-0, com curva esquerda na Puca, transição Aracaju. Controle 1208, aciona 5130. 52, boa noite, contato radar, se dá para o nível 330, vou Puca da presente. Da presente para o 330, está 3052, grato. Correto, já fui de estacionamento. 3170, autorizado sinal LS, parte estabilizada. 3170, reporte estabilizado, autorizado sinal LS. Então, 3152, após Puca, está autorizado direto, Maceió. Após Puca, vamos Maceió, 3152, muito grato. Está 3152, autorizado nível 290, Centro Recife, 12545, ATM 12685. Autorizado 290 como final, 12545 com Recife agora, alternando 12085, boa noite. Boa noite. Estabilizando final no 0 e diz bom. Tá 3170. Tá 3170, complexo final, Sami Torre, 1895. 1895, boa noite, obrigado. Boa noite. Salvador, muito boa noite, eu tenho 319, eu tenho 3170. Duas milhas do estado baixado do trabalho. Tá 370, ainda está na frequência do controle. Torre Salvador, boa noite, TAM 3170, uma milha do externo baixado de trabalho. 3170, for autorizado na 10, vento 130 graus, 07. Foi autorizado, 130 com 7, 10, TAM 3170. Está pronto para o táxi, 95 Borla, 2 horas de autonomia, está no Salvador. No 714, táxi à direita, via Índia, ponto de espera da 10, chama pronto, altímetro 10 no 5. Índia, fique, porta pronta, boa, no 714. Seu 3170, solo 32, direito, Alfa Juliette, corrigindo Alfa, Kilo, pátio 3. Vive táxi à direita, Alfa Kilo, pátio 3, na sua exposição 3170. 714. No 714, decolagem autorizado no 0, vento 130 graus, 079. Sim, decolagem no 0, igual no 714. Está 3170, está ingressando, táxi 6 Kilo. Ciente. No 4, decolados 35, controle 208. 208, obrigado. Bom dia. Controle Salvador, voo na 714, saída PUCA. Boa noite, voo na 714, contato radar, suba para o nível 230, voo PUCA. 230, pro de PUCA, gol na 714. Salvador, é o 1606, autorização 370, Campina Grande. 1606, autorizado Campina Grande, 390, Alpeiro Zulu 10. Decolador 10 com curva esquerda na PUCA, transição Zipar, controle 1208, sendo 5134. Eduardo 390 pelo Zulu 10, só se tiver Puka com Zipar 1208 controle 5134. Mas era o mesmo um pushback acionamento. No 896, autorizado João Pessoa 370, PX 58. Escola Palma 0, curva esquerda, Puka, transição Aracaju. O controle 1208, aciona 5133. Controle, por gentileza. Confirma o controle? Por favor. 120, décima 80. 370, autorizado João Pessoa. Aerolinha, Taipu, Caracaju, aciona 5836, 1208 controle com 896. Confirmando, o transponder é 5133. 5133, o transponder eu vou 1896. Chama o pushback acionamento. Para posicionamento, eu vou ao 994. Está livre, 994, chama ataque. Agradeço, 994. Luna 714, estamos no centro Recife, 12545, alterne 1268. 255, 2085, Luna 714. Salvador, o voo 606, para posto de acionamento no 5. 606, no 05 está livre, chama táxi. Chama táxi, o 606. No 896, na 04, paciente vai aguardar. Aguardando. Trânsito bom no 994, zona linha 2014, até na Salvador, PAB 93. 9,5, PLB? 9,2. 9,2. Segundo 994, táxi em frente via pátio, ponto de espera da 1-0 chamado. Pronto, altímetro 1-0 no 4. Táxi, até ponto de espera da 1-0, existe em meio 14, vai formar pronto, vamos lá no 4. Afirmativo, tá livre. Chama o próprio pushback. Tá pronto, pushback de acionamento. Quem fica livre o acionamento no momento, aguardando a sua autorização para push, 1896. Afirmativo, confirmando. Tá livre o acionamento e chama o regime. Tá livre o acionamento e aguarda o pushback. 1896.